Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu voltei pro cafezinho. Vem comigo, hein? Hoje vamos falar da vida que nos leva ou da vida que nós levamos. E eu vou abrir com a frase do grande poeta, filósofo e músico brasileiro do novo milênio, Zeca Pagodinho, que um dia disse assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Pois é, a bruxa anda solta. Quanto rolo, né? Tem CPI que não dá em nada, tem avião caindo, tem neguinho roubando pra todo lado. Ligar a TV é ter uma ideia de um Brasil inviável. O tamanho da corrupção é inimaginável. Subiu o imposto. O beira-mar trocou de cadeia. A educação está em baixa e a gripe aviária vem aí. E pra piorar, vai acabar o gás. Para entender esse mundo que a gente vive, eu preciso de um filósofo. Raul, socorro! Moro aqui nesta cidade, que é de São Sebastião. Maracanã, domingo, pagamento à prestação. Sol e mar em Ipanema, sei que você vai gostar. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era me mandar. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era me mandar. Mas e da vida danada, eu não entendo. É que esta vida virada eu quero ver. Mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. São Sebastião do Rio, tudo aqui é genial. Na televisão à noite tem cultura e carnaval. Tem garota propaganda num biquíni que é demais. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estar em paz. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estar em paz. Mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. Mas eita vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero. Só Raul Seixas e com Sérgio Sampaio, olha a dupla, em 1971, com Eta Vida, para explicar o que anda acontecendo com a gente hoje em dia, não é mesmo? Você já parou para pensar no mal que te faz? A enxurrada de más notícias que mais parece um tsunami diário na tua vida, hein? É fácil ter motivação para sair da cama numa manhã ensolarada e encarar o seu dia a dia com tesão, bom humor e compaixão, hein? Do jeito que você fazia quando era bem mais jovem. Como é que anda a sua moral, hein? Alta ou baixa? E a sua autoestima? Você tem orgulho de ser brasileiro? E se tem, tem mais ou menos do que tinha uns 20 anos atrás, hein? Você tá de saco cheio com a situação, é? E com a oposição? Você confia nas pessoas? Em quais pessoas, hein? E os seus planos para o futuro? São os mesmos da década passada? E se não são, mudaram para melhor ou para pior, hein? Você confia no seu taco? E no taco do seu chefe, hein? Você está feliz? Se não está, o que é que falta, hein? E a sua visão? O que é que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, hein? Onde é que você estará daqui a 5 anos? Você gosta dessa visão? Se não gosta, o que é que você vai fazer a respeito? Você para pensar em perguntas assim, hein? Quando? Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração. Opa! Finalmente temos Richard David Kurtz, o Rich, no nosso Café Brasil, com seu sucesso A Vida Tem Dessas Coisas, junto com Bernardo Villena. Rich é um cantor e compositor inglês radicado no Brasil. Nasceu em 1952, no sul da Inglaterra, morou em diversos países e, em 1972, conheceu em Londres um grupo de brasileiros, inclusive alguns integrantes dos Mutantes, que o convenceram a vir para o Brasil. Em 1983, Rich lançou o LP Voo de Coração, que vendeu mais de 1 milhão de cópias, capitaneado pelo imenso sucesso do seu hit Menina Veneno. Rich no Café Brasil. Quero só você. Sei que isso não tem importância. Pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho. Me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar. Pra conversar e te convencer, te confessar. Pois é, quantas perguntas, cada pergunta. Tentei descobrir qual é o estado mental atual dos brasileiros e, depois de muito refletir, eu acho que encontrei a definição. Estamos perplexos. Cegos pela perplexidade, mudos pela perplexidade, surdos pela perplexidade, paralisados pela perplexidade. E essa perplexidade não passa, pois cada dia surge uma novidade para nos deixar mais perplexos. E para refletir sobre as causas e a reação a essa perplexidade, eu trago um texto de Paulo Zapp, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O Zapp mora na Austrália. Decidiu ir embora do Brasil quando sentiu que o futuro aqui era uma grande ilusão. Mas o Zapp é um provocador. Escreveu um texto chamado Uma Vida Diferente. No fundo, você ouvirá Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, em gravação de Yo-Yo Ma no CD Obrigado Brasil. Ontem eu me peguei imaginando como seria a vida se eu fosse algo diferente. Como eu me sentiria se fosse um verme, por exemplo? E se eu fosse uma sanguessuga, um verme que está tão na moda no Brasil? Não há dúvida que a vida seria diferente. Para começar, eu seria cego. Provavelmente não distinguiria dia de noite e nem me importaria com isso. Ficaria no escuro, debaixo d'água, sentindo movimentos e vibrações. Estaria grudado em alguma pedra ou folha, pela boca ventosa, por dias a fio, esperando aquela vibração tão especial que eu reconheceria. Entusiasmado. O movimento especial da comida, de algum animal com sangue dentro. Eu não me importaria de quem estaria sugando, só estaria preocupado em que fosse bem sangrento. Se não fosse assim, uma sensação de desconforto tomaria conta de mim e eu desistiria. Esperaria outra vibração, outro bicho. Mas, se fosse um petisco sangrento, ai, que maravilha! Não soltaria de jeito nenhum, só quando estivesse tão cheio a ponto de não aguentar mais. Uma vez satisfeito, um torpor tomaria conta de mim e me deixaria flutuar cegamente até uma folha ou pedra, onde tranquilamente digeriria a refeição, talvez por dias. Apesar disso, a minha vida não seria um mar de rosas. Às vezes, eu ficaria afundado na lama, teria que me contorcer para sair de lá. Só assim poderia ter chance de sobreviver. Outro problema seria encontrar uma outra sanguessuga para copular. Talvez fosse possível segui-la pelo cheiro. Deve ser difícil de achar. Sem contar que existem animais que comem sanguessugas, como é que eu iria me defender? Não se sabe nem de onde o perigo vem. É uma consequência de ser cego, surdo e vermiforme. Se meu lago ou poça secasse, só me restaria uma morte lenta e agonizante no fundo lamacento. Não saberia para onde ir e nem como escapar. Na verdade, não saberia nem o que é um lago. E para piorar, parece que há sanguessugas que atacam outras sanguessugas. Dessas, eu também teria que tentar escapulir. No primeiro indício de dentada, teria que me contorcer enlouquecidamente para acabar em outro lugar. Não sei se mais ou menos perigoso. Tenho realmente uma grande sorte em ser uma pessoa. Nós, os humanos, não rastejamos e nem sugamos o sangue de outros. Enxergamos, temos consciência e decidimos a própria vida. Não somos escravos de instintos básicos. Não somos parasitas. Não drenamos os fluidos vitais de outrem. Criamos, aumentamos o conhecimento do mundo. Fazemos com que tudo à nossa volta melhore. Não precisamos grudar em nada nem em ninguém. Somos realmente livres. Tem algo que me perturba, entretanto. Por acaso, o que eu disse não é totalmente óbvio? Então, onde é que está o problema? Aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer, adoro o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã e tenho amor. E tenho amor, e tenho amor, e faço amor, eu sou ator. Você está ouvindo Metamorfose Ambulante com Sérgio Vide e o Barão Vermelho. Raul Seixas, em sua melhor fase. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou voltar ao texto de Paulo Zappi. Sonhei que no auge da minha indignação com os escândalos brasileiros, saía de carro, dirigia de noite pela 9 de julho, túneis, viadutos, Avenida Paulista. Percorria São Paulo e buzinava a noite inteira, sozinho. As pessoas olhavam e pensavam, quem é esse maluco que não para de buzinar? Alguns giravam o dedo ao redor da orelha, é maluco, é? Achava inacreditável que ninguém estivesse indignado, que todos à minha volta até se divertissem com o meu sofrimento. Estes não se importam em ser sugados até a alma, ou de ter a esperança subtraída de seu futuro. É hora de ir embora, sair do Brasil, os incomodados que se mudem. Até imagino o coro de aplausos que suscitei, lá vai o chato. Agora podemos voltar a rastejar, sem que ninguém tente mudar o nosso jeito de pensar. jeito de não pensar, nosso ir e vir repetitivo, nosso grande nada. Do que ser um deserto de imaginação? Pergunto-me o que será que os vermes sonham? Surdos, cegos e ávidos por algo para comer. Não sonham imagens e não sonham em mudar de vida, com certeza. Se sonhassem, sonhariam com a sensação deliciosa de plenitude, de estar tão cheio de sangue a ponto de não conseguir sugar mais nada. A esperança deles se resume à próxima boquinha, à próxima malandragem. Pulo daqui, grudo neste, fujo daquele. Para quem não quiser ser confundido com algum invertebrado, eu dou um conselho. Faça tudo o que os invertebrados são incapazes de fazer. Crie, escreva, leia, estude, cante, dance, trabalhe duro, melhore tudo ao seu redor. Discuta, organize debates. Nunca aceite a mediocridade. Melhore sempre. Viaje, fale com os outros humanos. Mesmo se no início for difícil, não desanime e insista. Lembre-se sempre de que os verdadeiros vermes jamais sairão do chão. E vistos do alto, eles não são nada. É, a reflexão do Paulo Zap é uma paulada, não é? A gente fica se achando um verme. A gente precisa fazer reflexões sobre a vida. Algumas reflexões são até poéticas. Eu vou fazer uma sequência delas agora aqui, que eu encontrei num site chamado www.meaningsoflife.com. Mas eu vou chamar alguém para fazer a trilha sonora, Antônio Adolfo, tocando música de carnaval, mas de um jeito que você nunca ouviu. Ele vem de É Com Esse Que Eu Vou. Foi numa viagem de trem de Vitória para Belo Horizonte que Pedro Caetano fez É Com Esse Que Eu Vou. A viagem era longa e o trem moroso demais, conta o autor. Então, para matar o tempo, eu comecei a compor um samba sem maiores pretensões. Imaginei um bloco querendo fazer uma música animada para pular no carnaval. Quando a viagem terminou, o samba estava pronto. Gravado pelos Quatro Ases e um Coringa em 1948, esse animadíssimo samba receberia 25 anos depois uma revisita de Elis Regina, num arranjo de concepção totalmente diferente do original, que incluía alterações de divisão, andamento e harmonia. Pois aqui você está ouvindo Antônio Adolfo, que transforma uma música, um samba de carnaval, em puro jazz. Vamos às nossas reflexões poéticas sobre a vida. Eu vou começar com H. Rider Haggard, escritor inglês, que disse assim: da escuridão chegamos, para a escuridão vamos. Depois, ele vem com uma outra, dizendo assim: a vida é nada, a vida é tudo. É a mão com que seguramos a morte. É o pirilampo que brilha na noite e que desaparece na manhã. É o respirar branco da gazela no inverno. É a pequena sombra que corre sobre a erva e se perde ao pôr do sol. Que tal K. Dogen, que nasceu em 1200, morreu em 1253, um líder espiritual budista japonês que foi citado por Carl Sagan? Disse assim: a vida, gotas de luar, gotas caídas de gerânios a abanar. Vamos encontrar então John Donne, de 1572, onde nasceu, até 1631, quando morreu, um poeta inglês, que disse assim: pobre, intrincada alma, enigmática, perplexa, labiríntica, alma humana. Que tal Adriano, imperador romano, com versos escritos pouco antes de morrer? Pequena alma errante, hóspede e companheira do corpo, para onde irás tu agora, pálida, rígida e nua, sem poderes brincar como dantes? Vamos voltar ao Rider Haggard, escritor inglês. De fora da escuridão viemos, para a escuridão vamos. E aí vem Miguel de Cervantes, escritor de Dom Quixote. Abençoado seja o que inventou o sono, a manta que cobre todos os pensamentos humanos, o alimento que satisfaz a fome, a bebida que apazigua a sede, o fogo que aquece o frio que modera o calor, e finalmente, a moeda corrente que compra todas as coisas, e a balança e os pesos que igualizam o pastor e o rei, o ignorante e o sábio. E a Bíblia, hein? Nos Salmos? Os dias dos seres humanos são como a erva, como a flor do campo, assim florescem, mas mal o vento sopra, logo deixam de existir e o seu lugar não mais conhecem. Finalmente, nós vamos a um texto atribuído a um missionário francês, Stephen Grellet, lá por volta de 1800. Espero passar por este mundo apenas uma vez. Por isso, qualquer bem que eu possa fazer, qualquer ato de bondade que possa mostrar para com as criaturas minhas irmãs, quero realizá-los imediatamente. Não quero adiar ou esquecer, porque não percorrerei mais este caminho. Café Brasil. Pois eu vou dizer algo que já é batido. Você tem a mesma quantidade de tempo que Albert Einstein ou Jesus Cristo tiveram ou têm para realizar suas obras. A mesma. A questão é estar antenado para fazer com que cada segundo de sua vida seja produtivo para agregar valor. Mesmo os momentos de contemplação, de lazer, de ócio, devem ser criativos e pensados para agregar valor. Você jamais me verá de boca aberta cantando "Deixa a vida me levar, vida leva eu", porque quem leva a minha vida sou eu. Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada, tem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, só sei que ela está com a razão. A gente nem sabe que malícia pronta, fazendo de conta, fingindo esquecer que nada renasce antes que se acabe. O sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não. Sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, a vida tem sempre razão. E é assim, com Sei Lá, a Vida Tem Sempre Razão, de Vinícius de Moraes e Toquinho, na voz de Martinalha, que o Café Brasil vai embora. Hoje tivemos a presença de Zeca Pagodinho, Paulo Zap, Raul Seixas, Ritchie, Yo-Yo Ma, Sérgio Vide, Barão Vermelho e Martinalha. A gente nem sabe que malícia pronta, fazendo de conta, fingindo esquecer. Colalá Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não. Gostou, hein? Quer gravar? Quer me dizer o que é que você achou? Quer sugerir algum tema, textos, poesias ou músicas? Pois acesse o meu site www.lucianopires.com.br e deixe o seu recado. Ou então, ligue para o Operadora 11 86858124. De novo, Operadora 11 86858124. A vida tem sempre razão. E para terminar, uma frase da cantora e poeta norte-americana Joan Baez: não podemos escolher como vamos morrer ou quando, podemos somente decidir como vamos viver. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.